Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. E alguns estão vários dias longe de casa, perdidos na fumaça, em total desgraça. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. Não quis pra minha vida drogas e armas, queria valorizá-la, seguir sua palavra. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. E alguns estão vários dias longe de casa, perdidos na fumaça, em total desgraça. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. Não quis pra minha vida drogas e armas, queria valorizá-la, seguir sua palavra. Entre lágrimas de observar ao meu redor chorei, lágrimas de sangue, confesso, não suportei a dor de quem está tão perto de mim. Semblantes tristes, lamentos distantes do fim. A chuva cai e tenta abafar o grito dos aflitos, mas de longe ainda se ouve o clamor dos esquecidos. Ouço um gemido, a agonia de um dependente químico depois de uma sequência de tiros. Fizeram dele um viciado, possuíram seus bens, depois de usado foi descartado como se não fosse ninguém. Tristeza pra alguém que acreditou na esperança, o amém da última oração da mudança. Descaso em alta voltagem no país do futebol, o ser humano tratado como lixo aqui é natural. Um pede pra não morrer, outro não quer mais viver. Fatos que intrigam e espero uma atitude de vocês. Até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. E alguns estão vários dias longe de casa, perdidos na fumaça, em total desgraça. Até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. Não quis pra minha vida drogas e armas, queria valorizá-la, seguir sua palavra. Nossa acomodação nos levará à guerra civil, depois não vai reclamar quando estiver na mira de um fuzil. Ouvi dizer que o inferno é frio, pedaços do inferno estão espalhados pelo Brasil. Terno, gravata, caneta na mão, mas um genocídio. O desemprego induz o povo pobre ao suicídio. Nossa faculdade é um presídio de segurança máxima, cercada por cães e os gambé da força tática. Pronto, simples, problema resolvido. A filha do pobre virou prostituta e o filho virou bandido. Agora põe a rota na rua e mato desgraçado. Amanhã é nosso futuro sendo velado no caixão lacrado. Eu e minhas guerras, dores em forma de verso, talvez insignificantes nesse imenso universo, onde o desafeto está cada vez mais perto, nos distanciando do Cristo ressurreto. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. E alguns estão vários dias longe de casa, perdidos na fumaça, em total desgraça. Até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. Não quis pra minha vida drogas e armas, queria valorizá-la, seguir sua palavra. De braços abertos em prol da humanidade, que caminha para o abismo com a sua insanidade. E isso não te comove não, você prefere a Glock, então assuma o controle da sua própria destruição. Olhe nos olhos de uma criança na inocência de seu rosto, pense na vida, não seja você amanhã o seu próprio desgosto. Lute com esforço, mude sua história, saia da comodidade, não pare sua trajetória. Desprezados pelo poder do sistema opressor, que cristaliza o terror, fortificando o rancor. Mas eu creio naquele que me guia no vale da sombra da morte. Na minha fraqueza me fortalece, muda minha sorte. Seja numa folha branca ou mesmo no papel de pão, quem recebe um dom divino não precisa inspiração. Fiz do meu rap teu hino, fiz do teu hino missão. Então faz de mim menino e conduz a minha mão, pra que eu chegue além, pra que eu quebre barreiras, pra que a rima do bem crie várias maneiras. Que teu escudo me proteja de tanto ódio, que o inimigo onde esteja veja eu subir ao pódio. Só pra falar de ti, pra esquecer da dor, grita sobrevivi, mas graças ao Senhor. E meus amigos hoje se perdem no crime, e como eu vou cobrar se eu já fiz parte desse time? Às vezes fico pensativo, olho vivo em quem tá comigo. Até quem faz o bem também cai sem ter motivo. Se o passado te condena e o presente é ativo, é julgamento e pena, a cena é queima de arquivo, eu digo. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. E alguns estão vários dias longe de casa, perdidos na fumaça, em total desgraça. Deus, até quando que vai ser assim? Os soldados estão caindo e a guerra não tem fim. Não quis pra minha vida drogas e armas, queria valorizá-la, seguir sua palavra. Deus, até quando que vai ser assim?